Eu sou a palavra lavrada e aberta, eu sou a raiz. Eu sou a garganta de um homem que fala e sabe o que diz. Eu sou o silêncio das trevas que penso, das coisas que digo. Sou filho do tempo, sou fúria do vento, sou força do trigo. Ai, eu sou terra, sou mágoa, sou ventre, sou água, sou princípio e fim. Ai, não me falem pranto, não me rasguem o canto, não me arranquem de mim. Ser tudo, ser morto, ser vivo, ser fogo e ser lindo. Ah, se eu pudesse ser corpo, ser alma, ser fruto, ser pão e ser vinho. Eu sou a semente que morre se queima e nem chega a nascer. Eu sou o poeta que nasce da terra com tudo a dizer. Se digo, se canto, se falo, se mordo, se tardo é por mim. Eu sou a demora do tempo que chora por dentro do fim. Ai, a distância que vai do celeiro ao piar, do cantor ao ceifeiro. Pensa que tem o luar quando vem sob um céu de janeiro. Ah, como sinto vontade de lavrar o meu corpo, ensecar meu pranto. Ah, como sinto a verdade ceifando o meu trigo, moldando meu espanto. E é por isso que eu digo, que sou forte e estou vivo, e é por isso que eu sigo, e é por isso que eu canto. Princípio e fim. Canal 2, Antena. Se o teu namorado é muito envergonhado e não te abraça, quer demais, toma lá cuidado, porque o teu amado pode ser dos tais. Ele tem conversa pródiga e diversa, mas trabalha que não quer. Manda-o já embora, que isto quem namora está sempre a aprender. Ai, ai, são trocas fofocas, altas engenhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas fofocas, altas engenhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Se o teu querido for muito atrevido, não te fias, põe-te a pau. Vê se ele é fiel, se sabe o seu papel ou se arma em carapau. Mesmo que ele diga que muito te liga, minha amiga, vai por mim. É tudo cantiga, sabes, rapariga, os homens são assim. Ai, ai, são próprias bocas, altas e junhocas, que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. São as trocas e baldrocas que sabemos inventar. São só trocas e baldrocas, não te deixes enganar. Ai, ai, são trocas, baldrocas, altas e engenhocas que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas, baldrocas, altas e engenhocas que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz olhos tão ausentes, um copo entre os teus dedos, os gestos indiferentes, à espera do momento em que te vou ouvir dizer mais uma vez. São horas de dormir, acordo o sofrimento na cama em que vivi, pois tenho ainda força para gostar de ti. Mas todas as manhãs te acordo com um beijo, procuro em cada hora a hora em que te vejo, invento-te ao meu lado e amo a minha dor, que faz do amor magoado um grande amor, que faz do amor magoado um grande amor. Ao ver-te aí sentado, sem mãos para me dar, sem olhos para ver, sem voz para falar, invento a tua voz e vejo nos teus olhos o copo da tristeza, o livro sobre a mesa, a cinza do cigarro. Tudo o que faz aqui eu conquistar a força para fugir de ti. Mas todas as manhãs que acordo com um beijo, este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do ambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar, somam beijos com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar, soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira,

pássaros de luz. Lapetas, cinco letras que disseram Jesus, Jesus. Lapetas, cinco letras que disseram Jesus, Jesus. Não tem cartas de amor.

Dani Mambo, só contigo eu consigo entender o amor. Animambo, preso aos laços dos teus braços, a vida é melhor. É por isso, quando tu sorris, que o feitiço me faz tão feliz e me obriga a que eu diga: Canimambo, como o negro diz, obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é canimambo, danke schön, grazie tanta, many thanks, tudo é canimambo. Merci bien. Tu de canimambo. Danke schön. Grazie tanto. Tu de canimambo. Canimambo. Canimambo, se mais linda fosse ainda a expressão na vida. Canimambo, canimambo, canimambo. Canimambo, não diria como eu queria o que és para mim. Não sei bem a razão porquê, sei que vem de ti não sei quê, e que ao ver-te sou credor de dizer-te: Canimambo amor, obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é canimambo. Danke schön, grazie tanta, many thanks, tudo é canimambo. Obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é canimambo. Grazie tanto, merita. Tu de canimambo, tu de canimambo, tu de canimambo, canimambo.